4433, chame táxi. Beleza, chama táxi, 4433. 3, está pronto para o saque, 9:30 a bordo, 3:30, alterna Ribeirão 3. Militar, saque principal, pois Lima, e reposto para ingresso, não, 97, o azul 4433. E a Lima, então, que é a bolsa de tudo, express, não, 97, 4433, 93. Sim, o turista vai ter que ingressar, taxiar via pista, tanto pela Lima, via Lima ou via Quebec, azul 4433, vai ter que efetuar o 180 na cabeceira. Sem problema, então vai via Lima, ingressa na pista, eu tô... Na Lima para ingresso 4433. Ingresso, reporte pronto para decolagem azul 4433. Portará para decolagem 4433. 433, tem livre decolagem da pista no 7, o vento 1, 30 graus com 08 nós, com ajuste agora 10, 11, 1011. 1011, tem livre decolagem do 433. Decola 07, chama o controle em 119, decimal 8. Então, bom voo e bom dia. 198, azul 4433. Bom dia. Salvador, bom dia, azul 4433, decolou da El, cruza 1800. Direto da El, sobe 380. Direto da El, 380, azul 4433. Salvador, azul 4433, informa desvio, proa 215 por mais 15 milhas devido à formação após Israel. Autorizado, 433, após voo aí, vamos. Afirmativo, após Israel, autoriza Leda, o Brit. Confirmando Leda, após voa Leda. Leda, obrigado. 4433.